surgindo outras necessidades, que a gente começou a ver o lado filantrópico, começamos a construir a sede. Então, às vezes o sábado não era só para viajar, nós tínhamos já outras atividades, que a gente estava aqui mexendo em alguma coisa, entregando textos, ou viajando. Não era mais só viagem, foi mudando o perfil do motociclista. Filantrópicos voluntários, e é um trabalho danado que nos traz muita alegria, muito prazer, que é você chegar numa entidade assim, muito carente, entregar cesta básica. E às vezes não é só cesta básica que a gente leva, a gente pega creches e faz festa do cachorro quente, leva presente para molecada, vai e leva a molecada para dar uma volta no quarteirão de moto, com escolta da polícia, tudo organizado. Eu particularmente gosto muito de fazer visita a asilo, onde você simplesmente senta e conversa. Porque o idoso, ele precisa de alimento como a criança, como a adulto. Mas ele precisa muito mais de atenção. E isso também é feito, isso é a parte mais gostosa da vida. Aquelas meninas, todas felizes de nos receberem. Eu falei uma coisa até agora no negócio que eu escrevi. Eu falei que o Falcões leva mais do que ajuda, leva esperança. Ah, sim, com certeza. O alimento é uma coisa mais, é o mesmo. O mais gostoso é a alegria, a presença, o carinho. Quando você chega, porque a gente chega e carrega a cesta, depois senta com o velhinho idoso e fica batendo papo. Tem lugar que a gente chega e eles estão esperando. Já fizemos de brincadeira de levar cesta e cada integrante levar um presente para um idoso lá, uma camiseta. Meu, é um negócio absurdo. Vocês que são jovens, façam. Não esperem, como nós, passar um tempo da vida para começar a fazer. É tão bom. Você volta para casa tão bem. Eu sinto de inchado à tarde. Não, um sorriso. Leva uma bolacha. Assisti 10 minutos numa partida de futebol com o idoso, que a família provavelmente faz um ano que ele vai visitá-lo. Porque nós somos uns mais parentes, mais. Sabe, isso, como diz, não tem preço. Volta de 100 integrantes ativos, uns 80, 85. Tem cara que teve filho, tem cara que está desempregado, por alguma razão, tem algumas pessoas de licença. Então nós temos, tínhamos em Natal, está meio assim, Fortaleza, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, deixa eu terminar. Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Campinas. Santos, aí temos de Joinville, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esqueci? Então, lá são filiais que rezam pela mesma cartilha que nós. São Paulo cria, aprova por uma diretoria nacional as regras que são seguidas pelas filiais. Essas filiais têm um diretor que responsável pelas pessoas que estão lá e fazer com que cumpram as regras estipuladas pela matriz. Essas regras não são só criadas por nós, elas podem ser também passadas por eles para que seja votado aqui, mas aqui decide. Regras, não é? O Falcões, tudo é votação. O presidente é eleito. O conselho, isso tudo que é a lei do Código Civil. O presidente é eleito, o vice-presidente é eleito. O conselho financeiro é eleito. O conselho disciplinar é eleito. O resto da diretoria é prerrogativa do presidente. Ele coloca e tira a hora que quiser. Mas esses, a lei exige e assim é feito. Quando existe algum fato polêmico, alguma decisão que possa causar polêmica, isso é votado sempre por maioria simples. É feita uma convocação, aqueles que estiverem, a maioria simples votou, está valendo, como acontece no Congresso Nacional. Isso tudo é seguido no código, do Código Civil brasileiro, onde estipula regras para quê? Para empresas, para sociedades, para organizações, serviços lucrativos, que é o nosso caso. Tem uma particularidade da questão da filiais, apesar de eles seguirem o nosso estatuto, teve um caso recentemente na Bahia, não é muito quente, está de colete. Então, ele está dizendo, olha, é difícil para a gente andar com esse colete, porque diz o estatuto. Claro, claro. Então, existem algumas, não vou dizer nem brechas, mas algumas adaptações com relação ao clima, ao lado social da região, que é claro, o cara que mora em São Paulo, a realidade social financeira dele é uma, o cara que mora em Aracaju é outra. Então, não que o cara seja mais rico ou mais pobre, mas é que a realidade deles é outra. Então, é claro que existe essa flexibilidade com relação à região, às necessidades, não só necessidades, as expectativas do grupo, né? Então, é por isso que eu falei, eles mandam a ideia e a diretoria nacional fala, não, realmente, e aí é votado, aprovado, e a partir do momento entra em ata registrada, onde eles vão poder fazer tudo o que eles pretendem dentro do estatuto, que é a nossa Constituição interna, ou seja, onde tem as regras de conduta e tudo. Não sei se eu estou sendo claro. Não, não. E nesse caso, o colete, se eles não puderam usar, como foi feita a adaptação? Não, na verdade, não é que eles não puderam. É por causa do clima. Como eles vão num evento, o cara vai num evento no sertão da Bahia em fevereiro, é 50 graus. Então, o que que eles pediram? E, que é uma, e também tem o lado do costumes da região. Lá, os outros motoclubes não usam colete de couro, porque é muito quente. Eles usam uma camiseta, onde tem o símbolo do Falcão. Então, eles usam uma camiseta oficial, que é da Coração.